puxando a pressão, vai! Olha a mulher, não me mete em confusão. Zeca, Zeca, o novo pra pegar essa mulherão. Olha a mulher, não me mete em confusão. Zeca, Zeca, o novo pra pegar essa mulherão. Eu vou montar um site pra você me acessar. Entre na internet que é pra gente conversar. Eu vou montar um site pra você me acessar. Entre na internet que é pra gente conversar. Mas quando eu chego em casa, ela tá toda ziumada. Eu pego meu carrão, só volto de madrugada. E quando eu chego em casa, ela tá toda ziumada. Eu pego meu carrão e só volto de madrugada. E se você quiser, me dou uma chicotada. E se você gostar mais, eu te dou uma lapada. Se você quiser, eu dou uma chicotada. Se você gostar, vai, vai, vai, eu vou te dar uma lapadinha. Pega a patinha pra dançar na pesadinha. Vai, vai, vai. É pra deixar fulano. Vai, vai, vai, eu vou te dar uma lapadinha. Vou pegar a patinha pra dançar na pesadinha. Vai, vai, vai, eu vou te dar uma lapadinha. Uma patinha pra dançar na pesadinha. Todo pai, né? Primo! Confusão, Zeca, Zeca, o novo pra pegar essa mulherão. Olha a mulher, não me vê de confusão. Zeca, o novo pra pegar essa mulherão. Eu vou mandar um site pra você me acessar. Aqui na internet que é pra gente conversar. Eu vou mandar um site. Na internet que é pra gente. Quando eu chego em casa, ela tá toda ciumada. Pega o meu carão. Chama, bebê! Pega o meu carão, eu só roto de madrugada. Se você quiser, me dou uma chicotada. Se você gostar, uma lapadinha. E se você gostar, tu. Chama no piseiro, chama, chama, vai. E vai, vai, vai. Eu vou te dar uma lapadinha. Vou pegar a patinha pra dançar na pisadinha. Vai, vai, vai. Vou te dar uma lapadinha. Pega a patinha pra dançar na pisadinha. Vai, vai, vai. É tudo ao vivo, papai. É minhas gravações. Vizinha pra dançar na pisadinha. André CDs, o moral de Bicoara. Não, não, não.